sofrência. Hoje eu vou beber, não é? Hoje eu vou beber, não estou entendendo o resto. E o corpo arrasado. Bonito, hein? Não estou entendendo. Que bonito! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lindo! Cê tá de brincadeira. Então é aí, seu futebol, toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão para já. E não precisa, eu já vi tudo que tinha. Viver aqui, que decepção. 1-0 pra minha intuição. Quero ouvir, fera! Não sei se tô na cara dela, mato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dor, que lhe satisfaz. Tome aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela, mato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dor, satisfaz. Tome aqui uns 50 reais. Bota a mão na cabeça pra não perder o juiz e a rote, vem. Isso é Diogo Dourado. E por acaso esse motel, barracão de enfermagem, grande beijo, é o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que tá me vendo aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Quinta-feira, vem. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. E pra ajudar pagar a dama que lhe satisfaz, tome aqui uns 500 reais. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Tome aqui uns 50 reais. Satisfaz, tome aqui uns 50 reais.